A Antena Web convida-o a visitar o site do novo canal, canal2.radioantenaweb.info. É o site do Canal 2 da Rádio Antena Web, que inicia as suas emissões a partir de 2 de agosto. Rádio Antena Web, cada vez mais a sua rádio. A melhor música dos anos 70, 80 e 90. É bom estar de regresso para mais uma emissão da Jukebox. Seja muito bem-vindo à sua rádio antenaweb.info. Juntos vamos recordar as melhores músicas dos anos 70, 80 e 90. Hoje trazemos duas músicas de verão e uma de inverno, e você vai já saber porquê. La Isla Bonita, de Madonna, recordando o verão de 1986. Logo a seguir, Laid Back com Sunshine Reggae, mais uma das canções a fazer lembrar o verão e aqueles dias de sol, aquelas manhãs de sol bem agradáveis. E no final, uma grande, grande canção, uma balada esplêndida, uma versão de uma música muito antiga aqui pelos A-ha, Crying in the Rain. Faça o tempo que fizer, a viagem está garantida aqui na radioantenaweb.info. Viagem essa no tempo com a Jukebox. Here we go! Jukebox. Como podia ser verdade? Last night I dreamt of San Pedro, just like I'd never gone. I knew the song, a young girl with eyes like the desert. It all seems like yesterday, not far away. Tropical, the islands, all of nature wild and free. This is where I long to be, La Isla Bonita. Jukebox. That's all I ask of you. Is that too much? Give me just a little smile. We got a message for you. John Lewis. Sunshine reggae. Let's go. Sun, I may be a fool. Espero que tenha gostado de recordar os A-ha com Crying in the Rain, para trás Sunshine Reggae com Laid Back em 84, aquele verão bem, bem agradável, e lá para trás, lá bem no início, o verão de 86, um dos discos mais vendidos na década de 80, True Blue de Madonna, recordamos La Isla Bonita. Marcamos encontro aqui na próxima emissão da Jukebox, a caixinha mágica das recordações, aqui na sua rádio antenaweb.info. Jukebox.